Kick Off the Windish Calm, Vitor Kilo Delta. Alfa, Alfa, Delta, prossiga. Ativo, confirmando a radial que afasta. Gente, vou coordenar. Só um instante, o Alfa, Alfa, Delta. Confirmando o estacionamento. Ativo, Golfito, da decolagem da 35, saída Momo, livre táxi, chama ingresso, ajuste 1013. Salvador, Delta, Patanga, Golfito, que legal. Contact Salvador, control 109, decimal 8, Vitor, Kilo Delta. 109, Kilo Delta. Tango Vita Kilo Delta now passing 1,400 feet on Valida Patriola transition. Vitor Kilo Delta control, radar contact. Yes, sir. Are we clear of the restriction, sir? No restriction. Okay. Autorizado, Golfo Vitor, chama a linha de pronto. Alfa Delta, confirme estimado de voo. Sente. Golf Vitor, livre decolagem da 35, vento calmo. Papa Control, Papa Tango Victor Kilo Delta, now passing level 060, request to maintain 080, estimate time arriving Vitória da Conquista at 0945. 0945, channel level to 80, you're clear. 080, clear, Kilo Delta. Golf Vitor 198, tempo voo 54. Alfa Alfa Delta está autorizado, voo local, 130 é o nível, 130, até 80 milhas de Salvador, na radial 020. Decolagem da pista 17, curva esquerda, saída Puca, controle 198 e aciona 5566. Meu Golf Vitor, qual é a radial ideal de abandono de Salvador? 317, se possível atender direto. 317 autorizado, suba para o nível 100, informe estimado para pouso e Irecê. Irecê 1000, estimado, quando o Golf Vitor. Ciente. Salvador, muito bom dia, só passando esse caso. Ação Golf 118.6 para autorização. Controle, bom dia, Golf 1804 com a Golf. Calibrando 90 para 190. 1804, esse é o controle de Salvador, via chegada Bonf, desça para 2000 com o ajuste 10014, câmbio. Via Bonf até o 40. Não, não, eu falei 2000 pés. 2000 pés. A ideia é efetuar o R-Neve da 10. Ok, eu vou lhe dar uma instrução completa. Via chegada Bonf até Pelo, após Serra Vitor 366 para o R-Neve. Quente, até Bonf até Pelo, após o 366. Frequência livre. Kilo Delta, say your point, change your AFR to VFR, please. Change now to 85 if you fly visual. We are flying visual conditions, so request that change to VFR rules and climb to 085 if possible. Okay, time check 0858 to change to level 85, over. Okay, 085, clear VIP Kilo Delta. Come on, I'm fighting gas, go skill. Whisky Bravo Zulu Guanambi, confirme nível. Que 085, aguarde cópia, Whisky Bravo Zulu. Pelo para ingresso, senhor. Autorizado, Golf Kilo, chama a linha de pronto, ajuste confirmando 1014 agora. Vai chamar a linha de pronto, chama no 7, ajustado 1014. Romeu Gustavo, vai passar 80 para 70, solicita mudança de regras, representa para visuais, 105, direcer. O estimado senhor já tem aí, 1000. Copiado, modificado, agora o 59, para siga visual de 1005, Romeu Golf Victor. 1005, Vitor. Oi, bom dia, o... Gol 1804. 104, chamou o solo, prossiga. Tomando a torre aí, só pra informação da pista, tá molhada, suave. A pista tá úmida, ok? Sem forças. E a cabeceira tá deslocada a 90 metros. Não chove no momento, não. O esquilo está livre, vento calmo. O esquilo inicial. Delta, terminal boundary, contact now receive center, frequency 128.8, if unable 133.25. We contact receive center, frequency 128.8, 133.25, have a nice day, sir, Victor Delta. Thank you, nice day. Todo Salvador, Gol 607, bom dia. Gol 607, bom dia. Identificação autorizada, chegada bom, disponível para nível 040. 040, 017. Hello, seu bom serviço, seu bom dia. Whisky Bravo Zulu está autorizado, Guarambi 085, decola no 7, curva direita, corredor axé, 1 no mil pés inicialmente, 119.8 controle, aciona 5540 Golf, corrige Whisky Bravo Zulu. Direcionamento chama táxi. Nível 080, sai da Coral. Coral 80, Golf Kilo. Rafael Delta, livre táxi, chama ingresso no 7. O 1804, autorizado a aproximação. Bom dia, controle Salvador, gol 1-7-1-5, cruzamos o 220 para 120. Gol 1607 na via chegada Bonf, desça para altitude de 2000 pés, com ajuste de 1-0-4, gol 1607. 2000-0-4-6-0-7. Gol 1715, meu cordial, boa noite. O senhor vai descer para altitude de 2000 pés com 1014, o senhor está seguindo 1607 da sua companhia que está na vertical de Alagoinhas, câmbio. Seguindo para 2000 na Bonf com o GPS da 1-0, atenção. E seguindo a nave da companhia, gol 1705, muito bom dia. Meu cordial, a R-Nave será autorizada após pelo, pode programar, é o Serra Vida 366. Após pelo, 366 na prova, obrigado. Vitor. Escuta, prossiga. É meu centro 2685. 1804, Serra Vitor 366, aproximação. Cheque o trem, chame a torre. 1186. 186, obrigado. Bom dia, tá? Bom dia de novo ao 1804, passou Serra de 366, baixada. 1804, ciente, tráfego listado, pista 1-0, primeiros 90 metros impraticáveis, está autorizado o pouso, vento norte com 0-2 nós. E depois, 0. Ali mantém, Alfa Delta. Salvador é o TAM 3171. Autorização, Guarulhos. 3171, informação hotel, em um minuto. É, qual o nível, Guarulhos? 380, senhor. 38, aguarde coordenação, cópia. Perdão. O 1715 da sua companhia, que está afastado de Alagoinhas, passando 14.500. Ele está afastado de Alagoinhas, 7 milhas. Sim, chegou no 897, descendo 2014. Via. Olho gol 607, 5 graus à esquerda, as informações. Positivo. O Salutan 3171, a informação permanece a golfe ainda, positivo, senhor? Não, a já é hotel. Acabei de pegar, golfe. A gente estava mudando no equipamento, agora está hotel em curso. Ok, obrigado. Valeu. Decolagem Alfa Alfa Delta, vento calmo. Seis um, sete um, pronto, cópia. Siga, senhor, escuta. Autorizado Guarulhos, nível 380. Aerovia Peruíce 50. Decolagem no zero, curva direita, saída da EL, transição de NER. O controle em 119, decimal 8, torre 18,6, transponder 5006. 380, autorizado São Paulo, Guarulhos, na A Peruíce 50. Matriculada 10, curva direita da EL de NER, 198, controle 18,6 é a torre, 5006 no transponder do TAN 3171. 171, com o tejamento correto, reporte pronto, portão 2. Boa tarde, tchau. Delta, decolado aos 13, chama o controle, 19, decimal 8. Controle 198, camarada, tá bom. Luiz, que bravo do local Pátio, que se encontra? Tá na bata, 1 a bordo, 4:30. Delta, decolado do perfil Puka. Alfa Delta, o controle está em contato, radar. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3597, gente da Golf. 3597 ao controle, desça para 2000 pés, 1014, via chegada bom. Estimativo, 2000 pés, 1014, via bom. 7, livre aproximação. 7, mais 07. Controle, Alfa Delta. Prossiga. Utilizaria a proa 360 para Alfa Delta. O senhor vai livrar formações? Negativo, vai... Ah, sim. Deixe-me observar um minuto, só um momentinho, por gentileza. A proa 360 não vai ser possível. O senhor pode voar na proa 20. Eu vou até lhe informar o motivo. O senhor conhece a Starbomb em Salvador, né? Esse é o horário que nós temos várias chegadas na Starbomb. E se o senhor voar na proa 360 vai ser altamente conflitante. Então o senhor tem que voar na proa 20 a princípio. Vamos lá então na prova. Vento Norte com dois nós, Whisky Bravo Zulu. Agilizando. Sim, que é autorizado alinhar e decolar. Agilizando o Whisky Bravo Zulu. Gente, 3 e 3 elétrico, vamos mais 04. Passou 366, gol 607. 607 também no RNAV, passa o 366, chame a torre de comando na frequência 1186. 186. O TAN 3517 precisa também efetuar o final da RNAV da 10. Ok, após pelo 366 para o RNAV. Após pelo 366. Posso passar o Victor 372. Vento calmo, forma aí uma névoa úmida, está restringindo um pouco a visibilidade. É, ok, sim, tchau. 97.